Nosso tema de hoje é inspiração na prece. A palavra inspiração, ela tem alguns significados, né? O mais comum, talvez, que a gente possa falar é o ato de respirar, né? Como nós fazemos. E nós inspiramos o ar, nos carregamos do que nós não estamos vendo, mas que nós sentimos. E dentro desse ar que nós respiramos, nós sabemos, e os médicos sempre nos dizem, né? Ar puro, para que nós tenhamos vitalidade. Porque ali estão impregnadas energias para o nosso organismo físico e espiritual. Então, a inspiração propriamente dita já é um abastecimento físico que nós estamos fazendo. Mas nós estamos falando de inspiração na prece, então é um outro tipo de inspiração. E procurando no dicionário o significado da palavra inspiração, além desse da respiração, ele nos diz: força criadora de origem transcendente, ou seja, de fora de nós. Força criadora de origem transcendente e sobrenatural. Sobrenatural, a gente pode até questionar a questão do entendimento, mas que traz conselhos e ideias aos seres humanos. O dicionário já nos diz isso, né? E não é um dicionário espírita, é um dicionário normal. Traz conselhos e ideias. E é isso que nós nos relacionamos quando nós falamos de estarmos inspirados. Nós colocamos a mão até aqui, como se nós pudéssemos tocar a nossa mente pedindo uma inspiração, desejando ou percebendo quando nós recebemos ela. Bom, outros dos significados da palavra inspiração, a gente poderia dizer que são a iluminação. Estou me sentindo iluminado, inspirado. Estou me sentindo sensibilizado. A minha sensibilidade está aflorada. Estou mais conectado. E o último, talvez o mais comum, é a palavra influência. Porque a inspiração é uma influência que nós estamos recebendo, como diz lá naquele outro conceito, né? Transcendentalmente. Então, influências positivas nos auxiliam a ir para frente. Inspiração na prece, nós estamos pedindo através da oração, da prece, uma influência, um contato espiritual. Eu falei antes, né? Pode ser por aqueles pelos quais nós somos devotos, santo tal, santa, Jesus, para que nos inspirem. De que forma que funciona essa inspiração? Como é que acontece a inspiração propriamente dita? Primeiro, nós precisamos estar abertos para poder receber isso. Precisamos estar conectados com eles. Então, como é que eles chegam até nós? Como é que a inspiração acontece? Óbvio, né? Falei da conexão. Mas de que forma? Algumas vezes vem um pensamento, uma ideia. Tive uma ideia. Fazer tal coisa. Às vezes a coisa não é tão clara. Mas ela acontece de outras formas. Quando nós estamos sentados aqui, olhando o que está escrito aqui, e são várias frases que passam, com certeza elas nos inspiram, elas nos abrem algumas ideias, alguns pensamentos, no sentido de que a gente possa trazer aquilo para o nosso dia a dia. De repente, uma mudança. Estou com um problema com tal pessoa. Olha ali aquilo ali que eu li. Os livros também, qualquer livro que nos traga alguma coisa positiva. O ambiente familiar, amigos, colegas, pessoas que a gente às vezes não conhece, mas que a gente vê atos que elas fazem e nos inspiram a seguir. Os nossos modelos, o maior deles, que nós sempre falamos, Jesus. Cada vez que nós estudamos um pouco a vida dele, os atos que ele fez durante a sua passagem, o que ele falou, servem como inspiração para que a gente modifique como nós somos, para tentar ser um pouco melhor. Tentar se reformar, seria a palavra. Mas é a inspiração na prece. Porque eu falei de inspiração, não falei de prece. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o título é Pedi e obtereis. E tem uma frase lá dentro que diz o seguinte: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho correto. Ou seja, eles não vêm e fazem, mas eles te dão uma intuição positiva para que, através daquele pedido que tu te conectou a eles, solicitando, tu consiga ter, muitas vezes, o discernimento do que tu deve fazer. Aqui até fala num exemplo muito interessante, que é uma pessoa perdida no deserto, quase morrendo de tanta sede. E ele pede, é um exemplo, pede a Deus para que ele socorra. Não vai vir uma pessoa ou um anjo trazendo um copo d'água para ele. Mas ele recebe uma inspiração através do processo intuitivo de continuar e ir por tal caminho, para tal lado. E ele vai, faz aquilo. Muitas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós fazemos coisas que nós não sabemos de onde nós tiramos. E nós encontramos naquele lugar para onde nós vamos aquilo que nós precisamos encontrar. E é o que acontece no exemplo. Então, a questão da prece, ela nos eleva, ela nos conecta, nos aproxima. E quanto mais nós nos aproximamos da espiritualidade superior, que está apta a nos auxiliar, mais nós conseguimos receber deles essa inspiração que eles tentam nos passar. Às vezes parece coisas fantasiosas, falando, ah, mas será? As dúvidas surgem? Se nós voltarmos para nós mesmos e pensarmos quantas vezes já aconteceu isso conosco, ou melhor, acontece todos os dias, em vários momentos do nosso dia, cada vez que nós nos conectamos, as coisas acontecem, as boas ideias, os bons pensamentos. Então, muitas vezes nós estamos em casa e alguém vem à nossa casa e nós estávamos pensando naquela pessoa, nós estávamos nos conectando através do pensamento, e aquela pessoa muitas vezes também levada por esse mesmo processo, sabendo que nós estávamos precisando de uma visita, ela vem até nós. As pessoas que estão em situações muitas vezes de dificuldade de todos os tipos e utilizam desse processo para... As curas são muito relativas, porque dependem muito de uma série de circunstâncias. Mas os auxílios, eles sempre ocorrem. Sempre. Tem uma outra parte que diz aqui: a prece é uma invocação. Para saber o que é uma prece, né? Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com um outro ao qual ele se dirige. Comunicação mental. Então, quando nós rezamos para Deus, nós estamos nos comunicando para Ele. Mesmo que Ele saiba quem nós somos, o que nós precisamos, o que nós estamos fazendo, mesmo nós precisamos buscar essa aproximação, esse contato. Nós precisamos estar juntos para que nós consigamos receber tudo aquilo que emana dEle. É que nem... Um exemplo, um dia de sol, e os médicos nos dizem, o sol faz bem, nós precisamos tomar sol, vitamina D e uma série de outras coisas. O sol está aí fora, mas se eu ficar trancado dentro de casa, eu não pego, eu não absorvo. Então, esse contato com Deus e com a espiritualidade seria mais ou menos parecido com isso. Nós precisamos estar perto deles para poder receber tudo aquilo que eles estão emanando. Falamos de bênção tantas vezes. Ah, uma bênção, uma bênção. Nós precisamos estar abertos para poder receber isso. Então, tem um capítulo que fala só sobre isso. É muito interessante e é muito esclarecedor. Pedi e obtereis. E ele explica de que forma que nós podemos obter aquilo que nós estamos pedindo.